O DJ da saudade. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Bora começar! Alô, Marizinha! Alô, Otero! Vou aprender a falar inglês. DJ Rebelde. Português deve ser importante. E vem de embora, vem, vem, vem. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas. Quero sair pra conhecer. Tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como o país. No Oiapoque é o Chuí, eu e orgulho de ser americano do sul. Americano do Sul. Égua. Eu sei que um dia vai rato, a minha vez vai chegar. O rato errada com esse tal de cruzeiro, o casal ratazana. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Chega pra já também, meu grande amigo Rai, em companhia da sua esposa Kelly. Hoje vieram de Mosqueiro pra Caboteiro, hein? De moto! Valeu, Rai! Eu vou aprender a falar inglês. Bora, garçom Gil! Nós já sabe o português. Nós não sabe o português. Quero ser importante, importantíssimo. Vai! Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, da boca do Amazonas, de beijo e de cura. Quero sair pra conhecer. 5 contra 1. Tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como um pai. 0-0. O Oiapoque é o Chuí. Eu me orgulho de ser americano do sul. Chacal. Daqui hoje ainda tem top show. Você já viajou? Ainda tem Guarana Prefeita no Guamá. E até lá não sei, né? Eu sei que um dia. Bora lá, Yuzu! A minha vez vai chegar. Bora, Andy! E com esse tal de cruz. E amanhã, segunda-feira, tem reserva parque. Lá em Marituba. Segunda parada é Palácio dos Juárez. Terceira parada, Ilha Bela. Quarta parada, vai do Chico do Pirique Itaguara. É a agenda do Rebelde. Olha, tem gente que agradece, né? Lhe agradeço por ter me deixado. Obrigado, meu Deus! Estou sem você, mas estou realizado. Não quero saber se você vive bem ou ruim. Sei que me sinto muito bem assim. Lhe agradeço por ter me deixado. Meu parceiro DJ Jonathan, lá no Premier, aqui em Junteiro. Quando a gente tava há 2 anos no verãozão lá no Atlântico. Lá no Atlântico. Retrosão e Premier. DJ Jonathan detonando lá no Premier. E hoje está aqui dando prazer na preferência com a gente. Obrigado, Jonathan. Fica à vontade do Marizinho. DJ Rebelde. Já calma que terça-feira ainda.

culpa tenho eu? Se tudo aconteceu de um jeito tão normal, sei que ainda me ama. O meu coração reclama quando não te vê. DJ Rebelde, eu te amo, eu te chamo. Volta correndo. E a saudade no ar. Eu te chamo, eu te amo. Sem você não sei viver. Ó, meu amor. Ô, maestro da saudade. É o maestro, é? Ó, meu amor. É só você. Ó, meu amor. Dos meus momentos felizes que eu passei a seu lado, você jurou para mim que não ia me deixar. Rebelde. Mas no entanto agora vives a me procurar. Ela jurou, João. Você quebrou a promessa e hoje queres voltar. Bora, rato! Eu aceito sim, mas com uma condição. Quero viver para sempre dentro do seu coração. Eu aceito sim, mas com uma condição. Quero viver para sempre dentro do seu coração. E a saudade vai rolando. É Marizinha. O encontro dos maestros hoje. Foi numa tarde tão bela, eu encontrei meu amor. Eu me sentei em um banco, ela tirou-me uma flor. Rebelde. Mais tarde esta menina veio a se apaixonar, e eu fiquei tão tristonho, sempre a recordar. Eu aceito sim, mas com uma condição. Quero viver para sempre dentro do seu coração. Eu aceito sim, mas com uma condição. Quero viver para sempre dentro do seu coração. Quero viver para sempre dentro do seu coração. Sonhei com você, Rebelde. Foi um sonho bom. A gente se amou do princípio até o fim. Conta o teu sonho, vai. Eu beijei você, eu lhe abracei. Você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. Eu então fiquei. A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. O meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você. Volte, por favor. Saudade, DJ Rebelde. Esse tem nome firme e forte na saudade. DJ Rebelde. Eu beijei você, eu lhe abracei. Chega junto! Você suspirou e se entregou pra mim. Bora, Marizinha! Tudo se esvaiu. Olha que vem chegando com a gente, meu parceiro Goiaba, rapaz. Velha guarda Goiaba. Encontrei. Bora, Gabi! Triste eu então fiquei. Bora, me chegou a parada! A saudade de você chegou. Não consegui. grande amigo Igor, lá do Baduí. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto. Bora, Igor! Minha vida já não tem valor, o meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você, volte por favor. Parceiro Igor do Bado Igor. Eu preciso de você. Galera da Racional com a gente, obrigado. Pra viver aqui junto. E aí, negão, qual é a parada? Minha vida já não tem valor. Tudo tranquilo? O meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você. Volte, por favor. E na lembrança guardarei. Grande amigo Fernandão, o nosso futuro vereador lá de Capitão Poço com a gente, Fernandão. Alô, Fernandão, não me deixa na mão. Vamos pra cima. Na lembrança guardarei, com saudade de você. Como é que é? Minha linda sereia, eu te espero lá no Pureza. Olhando as ondas do mar. Lá no Pureza, deixa ver. Olhando as ondas do mar. Bora, Raí! Minha linda sereia, eu te espero lá no Pureza. Olhando as ondas do mar. Bora! Olhando as ondas do mar. Alô, Marizinha! Maestro da saudade, DJ Rebelde. Esse tem um nome firme e forte na saudade. Rebelde. Aquele beijo que eu te dei, eu juro não vou me esquecer. E na lembrança guardarei, com saudades de você. Aquele beijo que eu te dei, eu juro não vou esquecer. Chega junto! Na lembrança guardarei. Portaria escancarada até 18 horas. Vem curtir a saudade com o Rebelde. Minha linda sereia, eu te espero aqui em Outeiro. Olhando as ondas do mar. Olhando. Olhando as ondas. Bora, fica à vontade. Minha linda sereia, eu te espero aqui na areia. Olhando as ondas do mar. Olhando as ondas do mar. Minha linda sereia, eu te espero aqui na areia. Olhando as ondas do mar. DJ Rebelde. Fiquei sem avisar, sumiu de mim, me deixando tão sofrido assim. O que posso fazer pra ter você? Eu sempre acreditei nesta paixão, não quero nem pensar em ilusão. Eu acredito muito é no meu coração. Nem que o mundo tenha que saber o quanto eu amo você. Amigo Davidson, galera GDP com a gente, galera da Pedreira chegando junto. Bora, Davidson! Mas vou te encontrar. Meu futuro vereador, lá de Capitão Poço. Grande amigo Fernandão. Tenha que saber o quanto eu amo você. O homem já prometendo levar o Rebelde Capitão Poço. Nem que ao mundo eu tenha que pra sacudir. Mas vou te encontrar. Pichula, pichula. Tem pichula. Fala, meu parceiro Igor! O homem do bar do Igor, lá do Gualado Juruna! Porque sem avisar, sumiu de nada racional. Me deixando tão sofrido assim. Bora, Gabi! O que posso fazer pra ter você? Bora, garçom Gil! Bora, Gil! Eu sempre acreditei nesta paixão. Não quero nem pensar. pensar em ilusão. Eu acredito muito é no meu coração. Meu coração. Nem que o mundo tenha que saber o quanto eu amo você. Nem que ao mundo eu tenha que falar, mas vou te encontrar. Nem que o mundo tenha que saber o quanto eu amo você. Instantes por onde ela anda, DJ Rebelde. Infelizmente alguém sabe, mas não quer dizer. E os passarinhos que voam distante sabe muito bem aonde anda você. Pensando que Dia dos Papais em DJ Rebelde, uma super participação especial lá no bar do Igor, lá na Regional. Alô, Igor! Se você consegue pagar, o Dia dos Pais deu mais 10 a mim. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Meu irmão! Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Vai! Sem esta mulher eu não consigo viver. Ah, o Capitão Pose é mãe chama. Não vou mais na minha casa e levo tempo em beber. Bora, Fernandão, com a parada, meu irmão! Se ela não voltar, sou capaz de morrer. Ele toca e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. E a galera vem chegando pra vir curtir a saudade. Bora, Goiaba! Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. Grande amigo Goiaba do Jurunas. Distante, essa velha guarda. Sabe muito bem aonde anda você. E aí, passarinho? Vai lá buscar ela, passarinho. Meu amigo Rato e a Rata. Traz esta. O casal Ratazana. O Rato, a Rata, o Sapo, tá todo mundo solto hoje no Marizinho. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Bora, Kenny! Bora, Rai! Minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Saudade, saudade. Te amo e não posso esquecê-la. Você vive nos meus sonhos. Nosso amor vai brilhar pra sempre, vai durar. Te chamo. Amor inesquecível. Quando a noite cai, só penso em você. Te amo. Como é que é? Minha linda rainha, você é toda minha. Só penso em você, ó meu amor. Te amo. Bora, Marizinho. Minha linda rainha, você é toda minha. Só isso em você, ó meu amor, ó meu amor. DJ Rebelde. Ah, Terezinha vem chegando junto. E não posso esquecê-la. O Rebelde vai detonando. Você vive nos meus sonhos. Ainda hoje deu o maestro do DJ Toninho. Vai brilhar pra sempre. É o encontro dos maestros. Te chamo. Amor inesquecível. E quando? Quando a noite cai, só penso em você. Fala pro teu grande amor, fala. Te amo. Tchau, tchau. Minha linda rainha. Só penso em você, ó meu amor. Te amo, minha linda rainha. Bora, Marizinha! DJ Rebelde! Só penso em você, ó meu amor. Ó meu amor. Rebelde Saudade, consagrado por você, o maestro da saudade. Olá, Fernanda! O que é que eu vou fazer? Sem você! Sem você! Na minha vida, oh, baby. O que é que eu vou fazer? Sem você! Na minha vida, então vem, vem, ah, ser feliz. Vem, meu bem, vem, ah, ser feliz. O meu mundo caiu quando você fugiu de mim. Rebelde. Cheguei até a pensar que era meu fim. Ai de mim. Então vem, vem, vem meu bem, vem, ah, ser feliz. Então vem, vem, ah, ser feliz. Bora, Marizinha, bora chegar junto. É a domingueira do verão. Todos os domingos tem DJ Rebelde e convidados. Esse domingo tem o nosso maestro DJ Toninho junto com a gente aqui. Vamos, vamos, baby. O que é que eu vou fazer? E mais os DJs aí da carreta, Maurizinho, obrigado. A noite pra saco de tu. Vamos, vamos, baby. Bora, Goiaba. O que é que eu vou fazer? Fernandão. Sem você, na minha vida. Então vem! Então vem! Vem! Ah, ser feliz. Vem de bora, vem! Vem, meu bem! Vem! Ah, ser feliz. DJ Rebelde! O meu mundo caiu quando você fugiu. Cheguei até a pensar que era meu fim. Ai de mim. Então vem, vem, vem meu bem, vem. Ah, ser feliz. DJ Rebelde. Vem, meu bem, vem. Ah, ser feliz. Meu amor, não me deixe assim. Bora, garçom Gil! Tenho muito para te dar, o meu coração pra te entregar. Ei, rapaz! Quero viver contigo sempre e te amar. É, Gil, esse é teu amigo, é? Quero você pra mim. Qual foi, Gil? Bora, Goiaba! Galera do Juruna, hoje invadindo Marizinha. Fica à vontade, meu irmão. Bora, meu irmão. Todo amor que eu tenho em mim, a você vou entregar. Eu preciso dos teus carinhos, eu preciso te amar. Quero viver contigo sempre e te amar. Quero você pra mim. junto do Marizinha. Quero você pra mim. Vamos lá. A noite já vai e o dia já vem, e eu tô sozinho esperando meu bem que não vem. Minha amiga bebezinha e toda a galera da Terra Firme já chegando junto do Marizinha. Obrigado, hein, galera da Terra Firme. Bora, Dinei! Mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem que não vem. Oi, quanto tempo? Cerveja e dois copos para mim. Ontem na quadra da prefeita, meu irmão. Fingindo que ela já está aqui. Um bagulho doido. Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Eu tenho muito medo de chorar. Olha, gente, portaria liberadíssima pra vocês. Portaria escancarada. Então chega junto no Marizinha. A noite já vai e o dia já vem, e eu tô sozinho esperando meu bem que não vem, que não vem. Os amigos da faculdade. Esse tempo pintou outro amor. O Gel. Confesso que o tio Marcos. O sabor de meu bem. E o parceiro Elano com a gente. Toda a galera da faculdade, valeu. Traz mais uma cerveja. Fala, Michel. Dois copos para mim. Que vou beber fingir. Tamo junto, hein? Que ela já está aqui. Bora, Nando. Mesmo tendo certeza. Vamos junto. Eu tenho muito medo de chorar. Eu tenho muito medo de chorar. Eu tenho muito medo de chorar. Bora chegar junto no Marizinha. Minha vida não tinha sentido algum para se viver. Bora, bebezinha. De repente surgiu em minha frente você pra me convencer. E a vida, e a vida. Que a vida é para quem ama. Tanto faz estar perto ou distante. Mas eu faço questão de ficar com você todo instante. Olha o anjo bom. Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou uma saída. Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou uma saída. E acabar de vez com a minha solidão. Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração. Pra cima, meu mar! Acabar de vez com a minha solidão. Bora, Marizinha, bora chegar junto! Anjo bom vai ficar. Portaria escancarada pra vocês! E o Rebelde metendo ficha! DJ Rebelde! Minha vida não tinha sentido algum para se viver. De repente surgiu em minha frente você pra me convencer. Que a vida é para quem ama. Tanto faz estar perto ou distante. Mas eu faço questão de ficar com você todo instante. Olha o anjo bom. Anjo bom que apareceu na minha vida. Bora lá, Wilson Barani. Anjo bom que me mostrou. Deixa eu abraçar como de garim, meu amigo cachorrão. Anjo, tá só de boa, né, cachorrão? Anjo, oh. ladrão! As vias do Jurunas, chega no Jun! Bora! DJ Rebelde, para sempre no meu coração. Acabar de vez com a minha solidão. Anjo bom vai ficar para DJ Rebelde. E acabar. Só começando. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. Vai dessa câmera aí. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Não vou mudar, não vou mudar, porque a vida já me fez assim. Não vou mudar. Só gosta de gravar, é? Não vou mudar. Tá gravando? Só pra ver você gostar de mim. Tá gravando. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Toda a galera da terra viva igual a gente. Cansei de me entregar pra me satisfazer. Vamos lá. Esquecendo até de lembrar de mim. Hoje eu sou mais eu e vivo. É, meu irmão, solteiro, é verão. Vida, já fiz a minha. Já tamo aqui! No Marizinho! Por isso eu penso desse jeito. Não vou mudar. Não vou mudar. Porque a vida já me fez assim. Bora, Gabi! Não vou mudar. Bora, Igor! Não vou mudar. Só pra ver DJ você gostar de mim. Só começando, só pegando o clima. Ali Rebelde. Meu bem, deixa eu te beijar. Ali Rebelde. Eu só quero amar mais uma vez. Bora, Rai. Você. Bora, Guedes. Errado. Eu te quero mesmo assim, sempre só nos dois. DJ Rebelde. Porque tenho algo especial pra lhe dar. Tesouros de amor e me vai encontrar. E aí, mulher? Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Gostou, mulher? Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Rebelde. Porque tenho algo especial pra lhe dar. Tesouro de amor e me vai encontrar. Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. DJ Rebelde. Bora! Bora, Marizinha, bora esquentar tudo! É verão Toda vez que penso que você olha o coração, me esqueceu, eu me lembro que fui eu, seu antigo e grande amor. Chega junto, Marizinha! Coração de alegria, então sou. Bora, Luizinha! Pois não esquece de ti. Olha o aniversariante do dia aí, meu amor, minha paixão. Vai dar forra em outro lugar. Meu violão me convida pra tocar, e eu começo a dedilhar e buscar inspiração nesta canção. Sei que você vai lembrar, e quem sabe até chorar, chora só de emoção. Bora chegar junto! Ainda me lembro que você me adorava, e à noite me beijava até antes de dormir. DJ Rebelde. Eu era louco por você e não sabia. Olha, vem chegando junto as meninas da metrópole. Abração carinhoso do Rebelde. Fica à vontade, meninas da metrópole. Pega um pouquinho. À noite tem Rebelde lá na antiga metrópole. Vamos lá. Vamos lá. Chega junto! Ainda me lembro que você me adorava, e à noite me beijava até antes de dormir. Eu era louco por você e não sabia que você pudesse um dia dizer adeus e partir. Ainda me lembro que você me adorava. DJ Rebelde. DJ Rebelde. É a domingueira do Marizinho, você não paga entrada. Chega junto, portaria escancarada pra vocês. Chega junto. E o Rebelde já medindo o bicho. Você vê tudo que podia de você. Pois é, né? Acreditou em todas as promessas de amor. Olha o que ela falou. Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor. Eu choro. Aquele que ela disse não amar, que lhe maltratou. Diz que ela falando, né? Vontade do Marizinha, é a nossa domingueira. Chega junto! Você quer saber o que eu faria em seu lugar? E aí, gordo? Eu vou dizer, dá até vontade de chorar. Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Talvez pela falta de porrada vá deixar você. O que mais ela quer, não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. O que mais ela quer, não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. Isso, meu filho. Deixa ela, não bate nela não. Deixa ela embora. Porque ninguém é de ninguém. Hoje eu vou sair por aí, e o primeiro bar que eu encontrar, vou beber pra esquecer aquela safada que acabou comigo. Isso. Sai da tua casa, vai pro bar e enche a tua cara, meu irmão. Vem pro Marizinho. Hoje eu vou sair sem rumo certo, Rebelde. Sem encontrar um bar aberto, vou beber até cair. Bora, Odeiro, bora chegar junto. Tudo que eu planejei deu errado. Ainda fui abandonado pela ingrata daquela mulher. Mas será, rapaz? Será que todas são iguais? Vivem passando a gente pra trás. Me apaixonei pela pessoa errada. Eu vou beber pra esquecer esta safada. DJ Rebelde. Hoje eu vou sair sem rumo certo, sem encontrar um bar aberto. Deixa eu agradecer, meu grande amigo Orlando, a Nina com a gente e toda a galera do Guamá hoje com a gente aqui no Parecia. Obrigado. A noite tem quadra da prefeita, hein? Ainda fui abandonar. Sai do pela ingrata daquela mulher. Mas gente, tem talk show. Será que todos antiga metrópole iguais? E as minhas da metrópole vão dar em peso com a gente. Vivem passando a gente pra trás. Me apaixonei pela pessoa errada. Eu vou beber pra esquecer esta safada. Hoje eu vou sair sem rumo certo, se encontrar um mar aberto, vou beber até cair. Bora, chega junto! Bora, Marizinha, portaria escandalada pra vocês! Ainda fui abandonado. Segura! Pela ingrata daquela mulher. E será, será? Será que todas são iguais? Vivem passando a gente pra trás. Será que todas são iguais? Me apaixonei pela pessoa errada. Eu vou beber pra esquecer. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Vamos que vamos! Quando florescer, mas logo amanhecer, você é minha vida. Vem de embora! Meu bem, eu te amo. E vá pra cima, sim! Quando acontecer, mas logo florescer, portaria liberada pra galera. Meu amigo legal. Isso é Marizia. Então vem te embora. Tudo que toca, só me resta dizer. Vamos lá. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Fala meu parceiro Igor do Bado Igo. Fala Igor. Meu bem, eu te amo. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. E é sempre coisa e tal. O maestro da saudade. Tudo que toca, só me resta dizer. Porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Só pra saber os meus amigos DJs aqui, o Look Digital e o DJ Luanzinho, galera do som do Megatron, e meu parceiro Júlio Pintor vai com a gente hoje aqui. Obrigado a vocês. Meu bem, eu te amo. De puta legal. DJ Rebelde. Valeu, Luazinho. Valeu, Luquinha. Há momentos do tempo em que passa. Agora é do Megatron, do meu grande amigo Júlio Pintor. Obrigado pela visita, hein? E não há mais tempo a perder. Fica junto! Com você. Só começando, Marizinha! Que o amor é apenas mais um sentimento. Todo jogo a vida para resolver. Bora aproveitar o momento, vai! Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Torna tudo concreto, o que se puder fazer. Bora, rato! Aproveitar os momentos. Você e a rata com a gente! Que há tempos. O casal Ratazana, obrigado! Torna tudo concreto, o que se puder fazer. E deixar tudo acontecer. Simbora, pai amor! Um, dois, três! E o Rebelde vai fazendo essa viagem! Dali, maestro! Flash Brega. Momentos no tempo em que paro e penso que não há mais tempo a perder com você. Que o amor é apenas mais um sentimento. Todos jogam a vida para resolver. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Torna tudo concreto, o que se puder fazer. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Torna tudo concreto, o que se puder fazer. Quando estou distante, escrevo pra você dizendo a. Tá chegando com a gente, meu parceiro, o Cacique Gel. Homem da roca do Tupinambá. Não consigo te esquecer. Alô, Cacique! Se não voltar agora, de saudade vou morrer. O maestro da saudade. Isso quando estou distante. Escrevo pra você dizendo assim: Cacique Diel, esse é nosso. Eu vou despeço meu amor. Eu vou despeço meu amor. Vou despeço meu amor pra te encontrar. Eu vou despeço meu amor. Minha amiga Júlia da DF com a gente. Despeço. Chegando junto do Marecia, fica a mão das galera da Terra Firme. Despeço meu amor pra te encontrar. Chega junto que só tá começando. DJ Rebelde. Para Marizinha. Já deu meu maestro do DJ Toninho. A saudade é tanto e eu não consigo te esquecer. Se não voltar agora, saudade vou morrer. Por isso quando estou distante, bora, Gine! Escrevo pra você dizendo assim: eu vou de barco, meu amor. Eu vou de barco, meu amor. Tudo expresso, meu amor, pra te encontrar. Expresso meu amor. Alô, Marizinha! chegamos, já estamos metendo ficha, hein? Chega junto! Portaria escancarada! Disseram que você é o melô do fofoqueiro. Nunca esqueceu de mim. Vai! Eu também estou sofrendo. Que saudade, estou morrendo. Teu amor, volte pra mim. Eu soube que você chorou. Bora, Nando! Quando alguém falou em mim, os amigos da Racional com a gente. Fala, Igor! Se você não gosta, o homem do Baduíno. E por que não deixa ele? Bora, Gabi! Larga tudo e vem pra mim. Vem! Vem! Pra mim. Volta, vem pros meus braços, volta. Vem fazer amor comigo. Você é minha paixão, paixão. Então volta, volta, volta. Vem pros meus braços, volta. Vem fazer amor comigo. Bora, Goiaba. Você é minha paixão. Bora, Rado. Paixão. Vamos lá. Paixão, paixão. Ele chegou pra detonar a saudade. DJ Rebelde, pra você. Simbora! Eu soube que você chorou. Amigo Laílson e a Ana com a gente. Falou. Só de boa curtindo hoje o Marizinho, obrigado, hein? Vamos lá! Se você não gosta dele, então não deixa ele. Larga tudo e vem pra mim. Larga tudo e vem pra mim. Vem com a gente! Volta, vem pros meus braços, volta. Vem fazer amor comigo. Você é minha paixão, paixão. Volta, vem pros meus braços, volta. Vem fazer amor comigo. Você é minha paixão. Sinto o corpo todo arrepiar. É só ver você chegar nos lugares onde eu ando. A emoção que eu sinto é muito grande. Você vem, não. Meu amigo Laílson! Seu olhar e o seu amigo Márcio! Fala, Márcio! O lago azul. É Laílson, esse é teu amigo, é? Toda vez. É doido, é? Perto, sua miragem. É do amigo, vai! Eu quero saber o seu nome, menina. Adesinha! Por que você brinca com meu coração? Eu sinto saudade, é demais meu desejo. Alô, menina! Menina, amo você. Chega junto, Marizinha! Ninguém paga pra você, drag no Marizinho. E curtiu o melhor da saudade, a boa música. Eu andei demais a procurar o que vi no seu olhar. Esse olhar tão diferente diz que guarda o verdadeiro amor e me fez um sonhador como estou agora. Eu quero saber o seu nome, menina. Por que você brinca com meu coração? Eu sinto saudade, é demais meu desejo. Menina, amo você. Eu quero saber o seu nome, menina. vez. Bora, Marizinha! Preciso me encontrar. E vim te embora. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Não sou mais uma menina. Os amigos aí do Pantera Negra. Ai, como fala, eu... cachorrão, saudade! O amor de um belo rapaz. Dá a volta ao mundo com ele, 80. Meu parceiro Davi, aí dos seguidores do Brega, da gente. Fala, Davi, tamo junto. Amigo Clóvis. A Lei Lei. A dias ou mais. A Laez. E toda a galera, valeu, Davi. Tá escrito errado aí. Bora, Rolando. Todos os nossos seguidores do Brega com a gente. Aqui de Odeira, abração no Rebelde. Rebelde. Bora! Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça. Algo espetacular pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Bora, Igor! Eu não quero mais brincar. DJ Rebelde. Sou mais uma menina. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Ah, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Chacama, Bolsonaro. Não promete, meu. Alô, Tero! Um dia você vai pensar no que faz. E a saudade vai te lembrar dos tempos atrás. As minhas da metrópole. Aquele nosso sonho. Bora, Kátia. Tarde demais. Cadê o restante das meninas? Sem realidade. Onde ressaca? Quando se ama, a gente não. Alô, Júlio da TV. Agora penso mais em mim. Já tenho um novo amor aqui. Oh, oh. Alô, Marizinha, vem! Já cansei disso tudo. Baby, já não me iludo. Já tenho outro em seu lugar. Oh, oh, oh. Baby, já cansei disso tudo. Baby, já não me iludo. Já tenho outro em seu lugar. Ele toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Um dia você vai pensar no que faz. E a saudade vai te lembrar dos tempos atrás. Como é que é? Aquele nosso sonho tarde demais. Sem realidade. Quando se ama, a gente não traz. Isso é verdade, meu. Agora penso mais em mim. Já tem. Quando a gente ama, a gente não trai, meu. Agora aqui, oh, oh. A gente não mete chifre. Cansei disso tudo. Baby, já não me iludo. Já tenho outro em seu. Alô, Marizinha! Baby, já cansei disso tudo. Baby, já não me iludo. Vá pra cima! Já tenho outro em seu lugar. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. O quarto está na penumbra. Rebelde. Tem champanhe no gelo. Preparei com carinho. Tudo pra lhe agradar. Tudo pronto. Tem música suave. Como é que é? A as nossas preferidas nessa primeira. Bora, Fernandão! Quero esquecer da vida. O Osmundo do Vereador Ladis, Capitão Fosso com a gente. Pra lhe estender. Bora, meus seguidores do Bregão! Tudo está preparado, só falta você chegar. O coração está acelerado. Olha o coração, moleque. O meu corpo inteiro está tremendo. De quê? De vontade. De que mais? De desejo. Desejo louco. Desejo louco de te amar. E vai pra cima, gente. Só está faltando você chegar. Do ficha, já já chega o meu maestro do Gitoninho. É o encontro dos maestros. O coração está acelerado. Galera da Terra Firme com a gente. O meu corpo, bora, bebezinha, está tremendo. Vamos juntos. De vontade, de desejo, desejo louco de te amar. Só queria saber se estás feliz. Vem de embora, meu irmão, não paga pra entrar. Eu nunca que pensei em te perder. Chega junto no Marizinho. Mas é que a gente era jovem demais. E a gente brigou. Deu Maria da Penha, meu irmão. E eu te perdi. E ela furou. Olha a faca, meu irmão. Mas não te esqueci. E você foi? Você foi o meu primeiro amor. Você foi meu primeiro B.O. Você foi o meu primeiro amor. Você foi o meu primeiro amor. Segura! Você foi o meu primeiro amor. Faz tempo que eu não vejo mais você. Só queria saber se estás feliz. Eu nunca que pensei em ti. Bora, goiaba! Aí é velha guarda, moleque, desde o chapéu. Mas é que a gente era jovem demais. Olha o que deu. A gente brigou. E eu te perdi. O tempo passou, mas não te esqueci. Você foi o meu primeiro amor. Você foi o meu primeiro amor. Você foi meu bem. DJ Rebelde. Sem você aqui é tão sem graça. Alô, seguidores do Brega! Parece que o tempo não passa. É tão cruel a solidão. Já acabou, já tô esquentando, calma! Meu bem. Bora, Marizinha! Sem você aqui é só saudade. Bora, Rai, bora, Kelly! Quero de mosqueiro de moto. Maldade, maltratando meu coração. Até o S, meu irmão. Fiz de tudo pra te esquecer. amigo do vereador Fernandão. Lá de Capitão Poço, não me deixa na mão, Fernandão. Meu bem. O Big vai levar o rebelde lá em Capitão Poço. É tão sem graça. E lá vamos, né? Parece que o tempo não passa. É tão cruel a solidão. Meu bem. Sem você aqui é só saudade. Ela vem cheia de maldade, maltratando meu coração. Fiz de tudo pra te esquecer, mas não encontrei saída. És a razão da minha vida. É Marizinha. Todos os domingos tem DJ Rebelde e convidados. E hoje deu o nosso convidado, DJ Toninho, do Tupinambá comigo. O encontro dos maestros. O maestro. O maestro da saudade. O maestro da saudade. Vamos lá. Meu bem, meu bem, meu bem. Sem você aqui é só. Bora, Leandrão! Portaria escancarada no Marizinho! Ela vem cheia de maldade, maltratando meu coração. Fiz de tudo pra te esquecer. DJ Rebelde! Mas não encontrei saída. Olha o meu parceiro Igor. Ele é Gabi com a gente. Em tudo. A galera do Bado Igor. Lá da Regional 2, aguarde a volta do Rebelde. És a razão da minha vida. Meu bem, meu bem, meu bem. Sem você aqui é tão sem graça. DJ Rebelde. Tem músicas, mas também tem musicão, né? Agora pensa no musicão rolando aqui no Marizinho, essa aqui, ó. Sinto você chegar, vejo você sorrir. Eita, musicão! Chego até pensar que és meu amado. Como é que tu fica, mulher? Fico a imaginar, querendo você aqui. Com você vivo a sonhar na madrugada. E ela já falou, Rebelde, sonha com você. Estou quase louca. Calma, mulher. Meu amor aumenta, a chance é louca. Ai. Vou tentar te conhecer. Vou tentar ganhar você. De Marizinha! DJ Rebelde! E a gente já tocando a saudade, como deve ser tocada, do jeito que vocês estão falando. Sinto você chegar, vejo você sorrir. Bora, Judy! Chego até pensar que és meu amado. Fico a imaginar, querendo você aqui, com você vivo a sonhar na madrugada. DJ Guiguinho, lá do Sonzão Cruzeirão, e a sua esposa, a Josi. E o amor aumenta, a Suzy. Oi, Suzy, tudo bem? Fica à vontade, Guiguinho. Você que me rasga dinheiro chegando com a gente também. Vamos chegar junto, vamos lá. Para nunca mais sonhar. Bora, Léo, rasga dinheiro. DJ Rebelde. Razão, sem querer meu coração foi por ti se apaixonar. nosso que nem mesmo o tempo pode apagar. Rebelde. Eu te amo e tu me ama, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Fala, meu parceiro comprido! Quando estou perto de ti, desde onde, meu irmão? Minha vontade é de cansar. Amigo Baixo dos Guerreiros, bora, Baixo! Eu te amo. Eu também te amo. Bora dançar, Marizinha! Eu te quero. Eu também te quero. DJ Rebelde. Maestro Rebelde. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Eu te amo e tu me amas, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Grande amigo Ivan, olha aí que chegou a velha do churrasco, mano. Veio vender aqui hoje. Eu te amo. Vai trabalhar mais tarde? Eu também te amo. Pois é, mais tarde eu vou te encerrar lá. Eu te quero. Aquela serrada, meu. Eu também te quero. Bora! Eu te amo. Eu também te amo. Alô, Marizinha! Eu te quero. Fala, meu irmão, que chegamos, chegamos. DJ Rebelde. Amor que vai e a saudade que vem. Só musical, né? Vamos lá! Quando conheci você, logo me apaixonei. Alô, galera da Terra Firme! Foi só um beijo pra gente se amar. Não demora, meu irmão. Não demore tanto. Não demora que a portaria tá escancarada até 6 da noite. Sozinho vou chorar. Bora, Júlia! Vai pra cima! E tudo enfim foi felicidade. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Equipe Rasga Dinheiro, a equipe considerada em todo o estado do Pará, comandada pelo Nelsinho e Lu Glamour. Paga deles, hein? Vai, volte logo. Paga sanhão? Não esqueça de mim, o amor. Anda por cair na água, hein? Eu sei. A distância é ruim, eu vou chorar até você voltar. Chega junto, Marizinha! Só começando, só pegando o clima! DJ Rebelde vai metendo ficha! Já já chega o maestro DJ Toninho! Também os DJs aí do Maurizinho, bom criado! DJ Elias! E tudo enfim! E DJ Robin Jimmy! Vamos lá! O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Sei que sozinho vou sofrer. Vai, volte logo. E não esqueça de mim. Gerrai Moreno, lá do Pânico Saudade. Não importa o tempo. Pega a gente, valeu, Raia. Passar.